Lição 1. O Pai vos dará outro ajudador. Tema Espírito Santo. Virtude e comunhão. Versículo João 14, 16 a 17. Introdução. A promessa de Jesus aos seus discípulos é clara e consoladora. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 18. Essa promessa não se refere ao seu retorno físico à Terra, mas a sua presença contínua através do Espírito Santo, o Consolador? Nesta lição, exploraremos a natureza, a missão e a promessa do Espírito Santo, compreendendo como ele atua em nossas vidas diárias como o outro ajudador que Jesus nos deixou. A natureza. A natureza do Espírito Santo é frequentemente mal compreendida. Muitos o veem como uma força impessoal, quando na verdade a Bíblia o apresenta como uma pessoa. O Espírito Santo possui características pessoais: inteligência, 1 Coríntios 2.10 a 11, vontade, 1 Coríntios 12.11, emoções, Efésios 4.30, pode ser entristecido, e capacidade de se comunicar, Atos 13.2. A Bíblia também nos mostra que o Espírito Santo é Deus. Em Atos 5.3 a 4, Pedro diz a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo, e em seguida afirma que ele mentiu a Deus, igualando o Espírito Santo a Deus. O Espírito Santo é coeterno com o Pai e o Filho, participando da criação, Gênesis 1.2, e sustentando todas as coisas. Tiago 4.5 pergunta: não sabeis que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Como pessoa, o Espírito Santo cumpre a gloriosa promessa de Jesus aos seus: não vos deixarei órfãos, João 14:18. Temos com quem compartilhar as nossas dificuldades diárias? A missão Wayne Grudem tenta resumir o impossível numa frase: a obra ou missão do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na Igreja. Grudem, Wayne. Teologia Sistemática, página 530. Claro que a frase não diz tudo sobre a missão do Espírito Santo, mas ajuda-nos a compreender que o Espírito Santo é o executor da Deidade. Tudo quanto Deus faz, Ele o faz por meio do Espírito Santo. Claro está que isso não elimina o ministério redentivo de Cristo Jesus, mas amplia a nossa compreensão sobre a ação do Espírito Santo no plano eterno do Pai. Alguns destaques da obra do Espírito. O Espírito Santo mantém e renova a vida sobre a terra, Salmos 104, 29 a 30, Jó declara: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. No plano da salvação é o Espírito Santo a primeira pessoa da Trindade a entrar em contato com o pecador, no difícil processo de convencê-lo de que Jesus Cristo é o único que pode salvar. João 16, 7 a 11. Todo o ministério de Jesus foi realizado na total dependência do Espírito. Lucas 4, 17 a 19 e Atos 10, 38. O Espírito Santo capacita-nos a servir com alegria, concedendo-nos dons específicos para a realização e edificação da Igreja. O Espírito Santo confirma a nossa filiação com Deus, gerando sentimentos de contínua gratidão espiritual, Romanos 8, 16. A promessa. A primeira ideia que ocorre em relação à expressão promessa do Espírito Santo é algo para o futuro. Três textos bíblicos vêm à mente do salvo: Joel 2, 28 a 29, João 14 a 17 e Atos 2, 1 a 4. Os dois primeiros como promessa e o último como seu cumprimento. Não podemos restringir a ação ou o início da ação do Espírito Santo na experiência apenas a estes textos sagrados. Muito antes de Joel, o Espírito Santo já atuava no mundo e na experiência humana. Jesus promete-lhes a continuidade de sua presença neles e com eles, mediante a ação do Espírito Santo. O Mestre não ia deixá-los órfãos, entregues ao desespero. Eles teriam o companheirismo do Espírito Santo a animá-los, fortalecê-los e a dar-lhe sabedoria para desenvolver a missão legada por Jesus. A promessa de Jesus foi cumprida integralmente, promessa que alcança a todos indistintamente com a mensagem do amor divino e convite ao arrependimento, Atos 2:39. Promessa atual, convite eterno e irresistível, que você não pode recusar, caso ainda não o tenha aceitado como Salvador e Senhor. Conclusão. A natureza do Espírito Santo revela que sua missão é ampla e desafia-nos a melhor compreendê-lo. Ela nos convoca a entender melhor a missão do Mestre e nos comissiona a testemunhar aos que não conhecem Cristo. É o desafio que teremos nos próximos estudos.